enganado. Eu bebo e não nego e dou repeteco, mas não é por você, meu prazer foi te esquecer. Sofri demais, chorei demais por você. Eu bebi demais, passei na conta demais por você. Agora vai me entender, porque tô no boteco todo dia. Depois que foi embora é só alegria, é só alegria. Ora que me perdoa, amor, não faz isso não. Só quero a chance pro meu coração. Me perdoa, amor, não faz isso não. Só quero a chance pro meu coração. Coração, coração. E aí? Você anda falando que eu não presto. Eu tô chorando nos botecos, tá enganado. Eu bebo e não nego e dou repeteco, mas não é por você, o prazer foi te esquecer. Tu é doido? Tá massa. Sacode o paixão. Eita, sofrendo. Sofri demais, chorei demais por você. Eu bebi demais, passei na conta demais por você. Agora vai me entender, porque tô no boteco todo dia. Depois que foi embora é só alegria, olha que me perdoa, amor, não faz isso não. Só quero a chance pro meu coração. Me perdoa, amor, não faz isso não. Só quero a chance pro meu coração. Coração, coração. Atira! Você anda falando que eu não presto. Eu não, hein? Eu tô chorando nos botecos, tá enganado. Te esquecer. Você anda falando que eu não presto. Eu tô chorando nos botecos, tá enganado. Eu bebo e não bebo e tô repeteco, mas não é por você, meu prazer foi te esquecer. Sacode, paixão. Sacode, paixão. Pra sacudir o Brasil. Pra aquele homem mentiroso. Arrependida, hoje estou chorando. Eu te amo, eu te amo. Aí, desculpa. chorando pelo seu perdão. Eu não vou desistir. Não quero sair daqui, não quero mais você. Não quero sair daqui. liga no ritmo. Saca, saca. Fiquei perdido sem teu amor. Barco sem vela, jardim sem flor. Não deixa o tempo passar, não vamos complicar. Ser feliz é que eu me deixo. Segura aí, eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Sempre te amei, nunca quis te enganar. WhatsApp e você quer me deixar. Eu nunca te traí, te quero só pra mim. Cê tem que perdoar, não consigo viver assim. Não quero mais, não quero, não quero não. Não quero mais, não quero. Adeus, vai, vai. Não quero mais, não quero, não quero não. Não quero mais, não quero. Adeus, vai, vai. Não faz isso não, o meu coração. Não seja cruel, eu só quero perdão. Não faz isso não, o meu coração. Não seja cruel, eu só quero perdão. Não faz isso não, o meu coração. Não seja cruel, eu só quero perdão. Não faz isso não, o meu coração. Não seja cruel, eu só quero. Socorro, paixão. Acabou de me perder. você se aventurar. Ou é amor, mas meu coração se apaixonou por outra pessoa que me conquistou. Sacode, paixão! Manda sacoladinho. Eita, canção! Preciso te tirar de mim, meu amor. Onde está você agora, meu amor? Quando eu mais precisei, me deixou, me fez chorar, me fez sofrer. Não tive coragem de te ver. Tive coragem de te ver chorar. Não sei se aventurar ou é amor, mas meu coração se apaixonou por outra pessoa que me conquistou. Pra sacudir o Brasil. Atira, covarde, é paixão demais. De paixão. Pra sacudir o Brasil, oh, oh, oh, oh. Sacode de paixão, yeah. Mais um dia vendo o sol nascer, não dormi pensando em você. Não dormi pensando em você. Não faz isso não, tem dó de mim. Não fiz nada pra sofrer assim. Não faz isso não, tem dó de mim. Porque não fiz nada. Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim. Em mim. E você foi embora e levou uma parte de mim. De mim. Vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você. Mais um dia vendo o sol nascer, eu dormi pensando em você. Não faz isso não, tem dó de mim. Eu não fiz nada pra sofrer assim. Não faz isso não, tem dó de mim. Eu não fiz nada. Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim. Em mim. Você foi embora e levou uma parte de mim. De mim. O telefone tocou. Será que é meu amor? O telefone tocou. Será que é meu amor? O telefone tocou. Será que é meu amor? Te encontrar pra eu poder te falar esquecer. Quero te amar, quero te ter, viver sem teu amor, vou morrer. Quero te amar, quero te ter, viver sem ti. Tanto tempo, nossa, que eu te espero, e você nunca ligou pra mim. Tanto tempo, choro com saudade, é muito ruim viver. Tanto tempo, nossa, que eu te espero, e você nunca ligou pra mim. Tanto tempo, choro com saudade, é muito ruim viver só vendo assim. Quero te amar, quero te ter, viver sem ti, mas não vou morrer. Quero te amar, bora metaleira, sacode Brasil. Sem ter, amor, vou morrer. Quero te amar, quero te ter, viver sem ti. Tanto tempo, nossa, que eu te espero, e você nunca ligou pra mim. Tanto tempo, choro com saudade, é muito ruim viver. Tanto tempo, nossa, que eu te espero, e você nunca ligou pra mim. Tanto tempo, choro com saudade, é muito ruim viver só pelo seu. Quero te amar, quero te ter, viver sem ter, amor, vou morrer. Quero te amar, quero te ter, viver sem ti, sem ti, vai. Quero te amar, quero te ter, viver sem ter, amor, vou morrer. Quero te amar, quero te ter, viver assim, assim. Me mata, ver você como ela não basta, ter por um momento apenas. Meu amor, eu não posso ser só seu, mas eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Mas eu te amo. Eu sou matuto, sem senhor. Isso tá aí doidinho, respeito meu sertão. Aqui é diferente, nós derruba boi com a mão. Todo mundo sabe que eu vim do interior. Me criei na fazenda, sou matuto, sem senhor. Isso tá aí doidinho, respeito meu sertão. Aqui é diferente, nós derruba boi com a mão. Esse dia meu cavalo, chicote é meu cartão. Traz até cama de ouro. A mulherada enlouquece. Chego na cidade e vejo outro. Fica louco que já sai. O vaqueiro, atualizado, vaqueiro, virou playboy, vaqueiro, tá estourado. O vaqueiro, atualizado, vaqueiro, bota fulê, Neto. O vaqueiro, atualizado, vaqueiro, virou playboy, vaqueiro, tá estourado. O vaqueiro, atualizado, vaqueiro, virou playboy, vaqueiro, tá estourado. Todo mundo sabe que eu vim de interior. Me criei na fazenda, sou matuto, sem senhor. Isso tá aí doidinho, respeito meu sertão. Aqui é diferente, nós derruba boi com a mão. Todo mundo sabe que eu vim do interior. Me criei na fazenda, sou matuto, sem senhor. Isso tá aí doidinho, respeito meu sertão. Aqui é diferente, nós derruba boi com a mão. Mercedinha é meu cavalo, chicote é meu cartão. Traça tá grama de ouro. A mulherada enlouquece. Chego na cidade, invejoso fica louco que já sabe. O vaqueiro, atualizado, vaqueiro, virou playboy, vaqueiro, tá estourado. O vaqueiro, atualizado, vaqueiro, virou playboy, simbora, simbora. O vaqueiro, atualizado, vaqueiro, virou playboy. O vaqueiro, atualizado, vaqueiro, virou playboy, pra cima. Interior, fazenda, na praia uma cobertura. Cara de besta, mas ninguém me segura. De lá do sertão, meu paz é diferente. Galanteador, matuto inteligente. Cara de besta, mas ninguém me segura. De lá do sertão, meu paz é diferente. Galanteador, matuto inteligente. Da fazenda de cavalo na cidade de Jaguar. Sou do sertão e vou cantar. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama do pano quente. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama do pano quente. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama do pano quente. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama do pano quente. Interior, fazenda, na praia uma cobertura. Cara de besta, mas ninguém me segura. E lá do sertão, pra paz é diferente. Galanteador, matuto inteligente. Interior, fazenda. Cara de besta, mas ninguém me segura. E lá do sertão, pra paz é diferente. Galanteador, matuto inteligente. E na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguar. Sou do sertão e vou cantar. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama, botando quente. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama, botando quente. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama, botando quente. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama, botando quente. We'll be right back. chegando. Assim, ó. Mas quando eu começo a dançar, olha a guitarrinha da sacada. De safado, sou pegador, sou namorador. Eu chego no forró, eu nunca ando só. Acompanhado, tem mulher pra todo lado. Eu não sou de ninguém, me chama de safado. Mas quando eu começo a dançar, boa sorte pra você. Eu não consigo te esquecer. meu peito. Quando eu não te vejo, me dá um aperto no peito. Quando eu não te vejo, me dá um aperto no peito. Quando eu não te vejo, oh! É paixão demais, é pra sofrer. Já é tarde, é madrugada e eu não consigo dormir. Meu pai, entro no quarto e você não está aqui. Minhas lágrimas molhando a cama e você sorrindo. Eu tô sabendo que você não quer mais nada comigo. É duro aceitar que tudo acabou. Eu sempre te amei, você nunca me amou. É duro aceitar que tudo acabou. Eu sempre te amei, você nunca mandou a sorte pra você. Eu não consigo te esquecer. Eu sei que a culpa não é tua por eu amar você. Me dá um aperto no peito quando eu não te vejo. Me dá um aperto no peito quando eu não te vejo. Me dá um aperto no peito quando eu não te vejo. Me dá um aperto no peito quando eu não te vejo. Oh! Sacode, Joe, pra cima, vá. Você me deixou e foi embora. E foi embora. Se não queria era só me avisar. O coração não foi feito pra brincar. Você me enganou. Você me enganou. E agora eu tô sofrendo, tá bebendo que eu já bebi. Ninguém sabe quanto eu chorei, quanto eu sofri por ti. Agora tá sofrendo, tá bebendo que eu já bebi. Ninguém sabe quanto eu chorei, quanto eu assim, ó. Você não tem coração, não tem, não, não tem. Eu tô sofrendo de amor. Você não tem coração, não tem, não, não tem. Porque você me abandonou. Você não tem coração, não tem, não, não tem. Eu tô sofrendo de amor. Você não tem coração, não tem. Era só me avisar. Um coração não foi feito pra brincar. Você me enganou. Você me enganou. E agora tá sofrendo. Tá bebendo que eu já bebi. E ninguém sabe quanto eu chorei, quanto eu sofri por ti. E agora tá sofrendo. Tá bebendo que eu já bebi. Ninguém sabe quanto eu chorei, quanto eu sofri. Vai! Você não tem coração, não tem, não, não tem. Eu tô sofrendo de amor. Você não tem coração, não tem, não, não tem. Porque você me abandonou. Você não tem coração, não tem, não, não tem. Eu tô sofrendo de amor. Você não tem coração, não tem, não, não tem. Porque você me enganou. Show! manhã e ainda não dormi não. Pensando em sua beleza, louco eu vou ficar. Mas sonho é meu castigo, esse amor é meu alívio. Você não for minha, eu não viverei em paz. Esse seu namorado, mas estou apaixonado. Ele não te ama, dá pra ver em seu olhar. Você também não ama, meu coração te chama. Que eu enlouqueço, você que me declara. Quero ser seu namorado, discordar sempre a seu lado. Só hora de ligar. Ah, e aí? Sua menina, não sou um brinquedo. Pedro pra você. Lembro quando me deixou sozinha, que eu fiz pra merecer ser mais só que eu sou. Um brinquedo assim, pra você, vai. Eu quero te possuir.